Vem curtir o embalo desse som, vem que eu vou te mostrar, luxuoso Jackson. O luxuoso das marcantes chegou, Jackson. Agora é Jackson, o luxuoso das marcantes. Os DJs Guilherme, Thiago e Marcelinho, aqui no Jackson. Vem curtir o embalo desse som, vem que eu vou te mostrar. Jackson. Luxuoso Jackson. Jackson. Luxuoso Jackson. O som, se apaixonar com todas as sensações, vem se ligar, vem dançar só pra mim, vem se ligar, vem dançar só pra mim, é como um sonho eu e você aqui, eu não vou resistir, a noite inteira eu vou pedir. Luxuoso Jackson, eu vou te levar. Você vai curtir o som, Jackson, se apaixonar com todas as sensações. Vem se ligar, vem dançar só pra mim. Vem se ligar, vem dançar só pra mim. É como um som. Luxuoso Jackson. Luxuoso Jackson. Luxuoso Jackson. E o Jackson agora vai detonar. Se o DJ Thiago é quem vai incomodar com fruto sensual. Jackson chegou! Eu me amarro todo dia, eu bebo certo por tua fantasia, é meu tesouro. Jackson, Jackson. Não te troco por ninguém, não. Vou num brega com a gatinha, curtindo o som, tomando a cervejinha. É o sabor da mais gostosa do Brasil. Eu fico louca também. Com esse corpo assim eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Não faz assim comigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Pode, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga. Jackson, se remarcante é Jackson. Hey girl, you're home. Hello baby, you really miss me. I guess you deep for the look in your eyes. Pull it back and relax. I'll go away the distance. And you with me, cause the look in your eyes. O Mix do Pará. Os DJs Guilherme, Thiago e Marcelinho. Aqui no Luxuoso das Marcantes. Jaque Som. Bunda, bunda. The night is yours. I'm full of possibilities. Rock on. And your life is not to free. Jackson, tocando o que marcou sua vida. Arranca minha vida no meu coração. Quero teu calor, tô louco de paixão. Amor da minha vida no meu coração. Quero teu calor, tô louco de paixão. Como eu quero demais, você é minha paz, tô na solidão. desilusão. Como eu quero demais, você é minha paz, tô na solidão. Vem me dar teu abraço, me perdi no teu laço, que desilusão. Então decida, se você me aceitar, então decida. I love you, I love you. Jaques Solon. Vem pra mim, sempre te amei, meu amor. Eu vou te amar, diga logo pra mim, você é tudo que sonhei. Vem pra mim, sempre te amei, meu amor, e vou te amar, diga logo pra mim, você é tudo que fazer parte dessa nova emoção. Jackson é marcante. Olha, meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Jackson! Pois aqui esse break está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. O luxuoso das marcantes chegou pra você dançar. Jackson e o luxuoso das marcantes. Olha, meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois é que esse break está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. Impulso do corpo. Jackson, o luxuoso das marcantes. Jackson. Jackson. Eu te dei o meu amor e você recusou. Eu fui um bobo, como louco, te amei que nem sequer pensei. Eu fui um tolo, eu jurei nunca mais amar, pra não sofrer outra ilusão. Mas ninguém pode comandar o impulso do coração. Hoje eu te encontro outra vez, dizendo que quer vir morar comigo. Loucura vai ser de novo acreditar. Prega também é Caldrin, é Caldrin, é Caldrin. Prega também é Caldrin, é Caldrin, é Caldrin. Prega também é Caldrin, é Caldrin, é Caldrin. Vaqueiro pega a menina e vem pro meio do salão. Vai rebolando a morena, parecendo um furacão. Vem curtir meu brega Caldrin, que apaixona corações. Prega também é Caldrin. É Caldrin, é Caldrin. Prega também é Caldrin, é Caldrin, é Caldrin. Vem vaqueiro, vem peão, vem menino, vem dançar. Este brega, brega Caldrin do estado do Pará. Pega na cintura dela e deixa o corpo requebrar. Prega também é Caldrin, é Caldrin, é Caldrin. Jackson. Prega também é Caldrin, é Caldrin. Você dá um passo aqui, dá umas duas passos pra lá. Gira e roda o corpo dela, faça a mina flutuar. Se entregue nessa dança, prega Caldrin do Pará. Prega também é Caldrin, é Caldrin, é Caldrin. Prega também é Caldrin, é Caldrin. É o sucesso do Jackson, o luxuoso das marcantes. Encontrei, meu Deus, me apaixonei, pura piração, desejo e sedução, não sei dizer o que eu sinto por você, não, só sei falar que ela é demais. Loucura, loucura, paixão, já virou fixação, revista e outdoor. Eu vejo o rosto só, é, não sei dizer o que eu sinto por você, não. Só sei falar que ela é demais. Deixa o amor flutuando no ar, buscando alguém em algum lugar. Eu vejo só sempre a brilhar, nunca mais o seu olhar. Chegou! Chego perto de você, começo todo a tremer. Nada, nada, nada, não consigo fazer nada. Não sei dizer o que eu sinto por você, não. Só sei falar que ela é demais. Deixa o amor. Thank you. luxuoso das marcantes. Ideal, dragão da vila, veio pra fazer a festa. Vão dançando com a gatinha, colado, festa com festa. Essa dança muito louca, eu aprendi fácil e legal. Numa festa comandada pelo dragão ideal. Dança, balança, agita que é legal. A festa é mais bacana, assim como o ideal. Dança, balança, agita que é legal. A festa é mais bacana, assim como o ideal. Jackson. Jackson. Venha fazer parte dessa nova emoção. Jackson é marcante. Ideal, dragão da vila, veio pra fazer a festa. Vou dançando com a gatinha, colado, festa com festa. Essa dança muito louca, eu aprendi fácil e legal. Numa festa comandada pelo dragão ideal. Dança, balança, agita que é legal. A festa é mais bacana, assim como o ideal. Dança, balança, agita que é legal. A festa é mais bacana, assim como o ideal. Todo mundo pra dançar. Agora eu vou dançar com esse som. Tão forte, dançou pop som. Agora eu vou me divertir. Dançou, dança, agora dança com Itamaraty. Agora eu vou, é sair pra dançar. Nosso pão e o som de os DJs Guilherme, Thiago e Marcelinho. Aqui no Luxuoso das Marcantes. Jackson. Jackson. Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir. Vou no som, joga som, depois desse clube. A festa tá legal, não quero mais parar. E quem detona todo tremendo então pinambá. Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir. Vou no som, joga som, depois desse clube. A festa tá legal, não quero mais parar. E quem detona todo tremendo então pinambá. DJ Roberto Mix, tocando as marcantes que você gosta de ouvir. Dale DJ Roberto Mix. Agora eu vou dançar com esse som. Dança, dança, cordinho, dança com pop som. Agora eu vou me divertir. Dançou, dança, agora dança com Itamaraty. Agora eu vou, é sair pra dançar. Você também ser luxuoso aqui no Jackson. Hoje vai ter show e eu vou esperar por você, meu príncipe que eu quero amar. Então toca pra mim e faz delirar. O som da galera vai fazer você dançar. Príncipe negro é o show. O luxuoso das marcantes chegou pra você dançar. Luxuoso Jackson. Jackson. A noite não tem fim e pra você vou cantar. Com todas as palavras que em teu olhar. Pegar na tua mão, me envolve na paixão. Sempre Jackson. Jackson.

luxuoso das marcantes chegou pra você dançar. Luxuoso Jackson. Sensual. A música não para, é só sucesso. Mais sucessos, mais sucessos. Jackson. Me envolvo no teu corpo, se vem dançar pra mim. No embalo desse som, toca pra mim, o Itamaraty. Te encontrar e não te vejo. Te